Tem agora início Noites de Domingo. Um programa com variedades, entrevistas, música, conversas, participações. Não perca, a partir de agora, Noites de Domingo. Caros ouvintes, sejam muito bem-vindos à primeira edição de domingo, aliás, Noites de Domingo, aqui no Canal 1 da Antena Web Edição, para este domingo, dia 9 de março de 2014. Tudo bem consigo? Eu sou o Carlos Bonaparte e a partir de hoje estou então a fazer-lhe companhia, esperando sinceramente que tenham connosco um bom domingo na companhia do Canal 1. Pois muito bem, hoje estou aqui para lhe trazer algumas coisas que certamente lhe vão interessar. Eu não vou para já muito para as emissões mais antigas, mas vou trazer-lhe, hoje será uma edição mais musical, uma edição com, enfim, não temos aqui rubricas, não há, bom, mas antes de mais eu vou passar a apresentar a música que nós aqui ouvimos. Escolhi essa música da Índia Malhoa, o show vai começar. numa alusão àquilo que foi, na altura, o tempo de antena no canal 1, na Rádio Antena Web, no dia 4 de fevereiro. O programa estreou-se e teve então essa. Como é que é dizer? Teve então essa componente e essa música que marcou então a abertura do programa. Foi a primeira música que ouvimos na primeira edição do nosso Tempo de Antena. Ai, que saudades. Enfim. Bom, vamos agora ficar com os Ritual Tejo 3 Vidas. Logo depois, Aha, Forever Not Yours. Ainda para ouvir também, bem anos 90, Ordinary World dos Duran Duran. E uma musiquinha também daquela altura, os The Verve com The Bittersweet Symphony. São as próximas quatro que vamos ouvir nesta edição do nosso programa. É a primeira sequência. Daqui a pouco vou falar das alterações que estão confirmadas. Designadamente o términos e a explicação também do porquê do términos de 2015, bem como simultaneamente também do términos do programa Histórias da Televisão que vai dar-se na próxima semana. Não nesta, não terça-feira. Terça-feira é a última edição, mas haverá ainda uma outra. Aliás, será então na outra semana, no dia 18 de março, que o programa deixará então, ou seja, dia 11 é a última emissão. Pois é. Ora, vamos então ficar para já com estes quatro temas. Ritual Tejo dão sequência à nossa emissão com 3 vidas. Boa noite com o Canal 1. Basta uma vida, quero duas ou três para te ter por mais tempo. Não me chega esta vez. Eu sei que quem te esquece é a. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. And as I try to make my way to De volta à Vitória depois deste momento radiofónico. E agora deixa-me contar-lhe o porquê que houve então esse término dos programas de 2015 e histórias da Eurovisão. Vamos começar pelo 2015, que era o que estava precisamente neste horário, 21h23. Pois muito bem, o programa não estava a ter o seguimento que nós desejávamos. Na verdade, todas as condicionantes que foram surgindo no ano de 2013 e mais as complicações com o disco externo, aliás, com o sistema, com o disco, no caso, o disco interno, com o sistema, com todas as coisas que foram surgindo no mês de janeiro, houve realmente uma situação de bastante... Foi complicado. Foi realmente complicado termos aqui, portanto, a regularidade das coisas. E, portanto, já não fazia muito sentido o programa de 2015, porque já não é acabar em 2015, é acabar em 2016, e, portanto, isto era se acabasse em 2016, dependendo de como é que as coisas iam correr, e então achamos que, já que não íamos cumprir calendário, que fizéssemos as coisas de uma outra forma, de uma forma mais lógica, mais digna, poderei dizer até assim. E por isso mesmo decidimos então pôr términos ao programa 2015. Fica para este horário um programa neste domingo, que é um programa que pretende trazer-lhe coisas várias. Eu vou dar aqui exemplos. Podemos ocasionalmente ter aqui conversas com alguns dos locutores da Rádio Antena Web, portugueses ou não, não é? Ou então, por exemplo, poderemos ter aqui também, porque não... Poderemos ter aqui também, porque não, alguns momentos mais antigos da rádio. Poderemos ter aqui também alguns excertos de entrevistas, coisas do género. Temos aqui uma porta aberta para essas coisas. Portanto, é mesmo isto que eu espero. É que o ouvinte daqui desfrute ao máximo deste espaço, desfrute ao máximo do nosso noites de domingo, e que ele tenha algo de recheado aqui para que sinta que tem um espaço privilegiado que é seu. E o noites de domingo tem também essa lógica. É um nome simples, é um nome dentro do comum, mas tem mesmo, é mesmo esse objetivo, é que seja um nome com o qual o ouvinte facilmente se identifique. Noites de domingo parece-me justo, parece-me bem, é aos domingos à noite, e portanto acho que estamos bem assim. E é este espaço intimista, descontraído ao mesmo tempo, que eu pretendo criar consigo. Mas um espaço até descontraído do que propriamente intimista. Mas dizia-me então que também lhe vou falar do porquê do término do programa Histórias da Eurovisão. A 2012, ou até 2012, tínhamos aqui um arquivo enorme sobre o Festival Eurovisão da Canção. Acontece que desde então, desde que perdemos cerca de 60% do nosso arquivo musical, que esse arquivo também deixou de existir, conseguimos recuperar a maior parte do arquivo, mas é que precisamente a parte que alimentava as histórias ficou pelo caminho. Não conseguimos mais recuperar esse material. E, portanto, desde então que o Histórias da Eurovisão tem-se arrastado e não tem sido possível realmente fazer o programa. Por esse motivo, o programa Histórias da Eurovisão termina na próxima terça-feira. Dia 11 de março será a última edição do programa Histórias da Eurovisão. No dia 18 de março, eu e Joana Santos vamos estrear sintetizador de voz. De voz, entenda-se, voz ouvintes, não de uma voz qualquer. Somos sintetizadores de voz no sentido em que vamos, de uma forma sintética, abordar um tema que poderá, na maior parte das vezes, ou irá, na maior parte das vezes, digo eu, coincidir com o tema do programa Puerto Internacional, que também vai ser estreado na próxima terça-feira, dia 11, e que deverá ter, esperemos que assim aconteça, três apresentadores: eu, Carlos Bonaparte, a Adriana Flora, da Roménia, e a Natália Kurkina, da Ucrânia. Ora, se a Natália não conseguir, devido até à situação que está, ora, a locutora vive em Lugansk, e portanto é uma das cidades que está naquela parte complicada, no leste ucraniano, e que portanto a qualquer momento aquilo pode complicar-se. E neste sentido então, vamos tentar que tudo se mantenha, vamos tentar que a Natália possa, enfim, chegar a estrear-se e permanecer connosco. E esperemos também já agora que as coisas na Ucrânia não cheguem às vias de facto, como quem diz. Portanto, o que eu lhe posso dizer é isto. O sintetizador de voz vai estrear apenas no dia 18 e a lógica é abordar então um bocadinho também alguns temas, estando ou não relacionados com o programa seguinte, que é o Porto Internacional. E por isto mesmo o programa vai terminar, o Histórias da Visão vai terminar, dando então lugar a mais um programa de interação, um programa que vai certamente enriquecer ainda mais a programação do Canal 1, e a lógica é também essa. Outras novidades poderão chegar a acontecer, esperemos que assim se dê. Vamos então aqui, mais lá para a frente, dar conta de outras novidades. Atenção que uma delas é a novidade em primeira mão. É um facto que se confirma e que, portanto, vamos ter aqui a oportunidade de... Vamos ter aqui a oportunidade também daqui a pouco de falar. Porque há mais programas que terminam, confirmações que se deram há instantes, por volta das 8 da noite, e que, portanto, vamos ter então aqui essa oportunidade. Vamos falar aqui então um bocadinho sobre isso daqui a alguns instantes. Para já, deixo com mais música. Vou deixar nesta edição com temas mexidos, com temas animados e com temas que os ouvintes bem conhecem, digo eu. Fizeram muito sucesso, por exemplo, a música dos Venga Boys, Kiss When the Shadows. Aliás, até outra, Boom Boom Boom Boom, que é mais conhecida. Boom Boom Boom Boom, a música é dos Venga Boys. Living La Vida Loca, logo depois Shania Twain com That Don't Impress Me Much, e também a música de Whitney Houston para acalmar um pouco, recordando My Love Is Your Love. São as próximas 4 desta edição primeira do programa Noites de Domingo no Canal 1.

Start to move. solitário, de volta depois destas quatro músicas, e eu espero então que passe connosco um outro domingo. Até há pouco tempo o Futebol Clube do Porto já arrecadou, eu não sei se o Vitor já tem aqui essas informações, mas já lhes vou dar daqui a pouco as informações referentes ao nosso campeonato de futebol. Vou dizer-lhe, por exemplo, que o Futebol Clube do Porto ganhou à equipa do Arouca no Estádio Dragão por 4-1. Na altura em que eu vi, era esse o resultado que estava. O Benfica ganhou por 2-0 à equipa do... Olha, agora fugiu-me aqui o nome da equipa que perdeu com o Benfica. O Estoril Praia, exatamente. O Benfica venceu ao Estoril Praia por 2-0, enquanto que a equipa do Setúbal conseguiu um empate frente ao Sporting. O jogo realizou-se no estádio de Bonfim. Só vos digo uma coisa, aquela arbitragem foi qualquer coisa de extraordinário, mas no sentido negativo. Eu acho que nenhum dos golos foi marcado em posição regular. Aliás, nenhum dos golos foi marcado em circunstâncias normais. Assim é que está certo. Bom, mas é daquelas coisas. Fica no Sporting, pelo menos fica a dúvida no gol do Sporting. Também houve pali gols anulados no primeiro gol do Sporting, no primeiro penalti do jogo. Pois bem, vamos seguindo nesta nossa emissão com mais temas. Agora vou inclinar um bocadinho mais para o rock, recordando músicas como a música dos Foo Fighters chamada Learn to Fly, logo depois Thank You, da cantora Alanis Morissette, All the Things She Said, da Tattoo, que também se pode considerar rock, de certa parte, pop rock. E por fim vamos acabar com uma música que eu acho muito bonita, Dreamer, de Ozzy Osbourne. São as próximas quatro que vamos aqui ouvir nesta edição do nosso programa Noites de Domingo no Canal 1 da Antena Web. É um prazer enorme estar consigo, estimado ouvinte. Mesmo enorme. Vamos à música então. Foo Fighters são os primeiros com Learn to Fly. Boa noite. Fique na companhia do Canal 1. All the things you said. De volta ao auditório, depois destas melodias, tivemos aqui um pequeno contratempo com a quarta música. Passou a música dos Aerosmith. Pois é, isto não é direto, mas é quase. Vou falar então de uma outra novidade. Pois é, questão as novidades não faltam. E a novidade de hoje, é a grande novidade de hoje, porque é uma novidade de primeira mão, é a seguinte. No próximo dia 26 vai estrear-se Sofia Santos no grupo Antena Web. A Sofia irá apresentar um programa chamado Aqui Jazz, o programa que nós já conhecemos, mas que passará do Nuno Miguel para a Sofia. A apresentação do programa e a produção do mesmo passará de mim para a Sofia Santos. Vai estrear-se apenas no dia 26, até lá vamos ter os programas O Céu da Minha Rua e Aqui Jazz nas suas circunstâncias normais, lembrando todavia que após o dia 26 o programa O Céu da Minha Rua termina. É uma consequência, digamos assim. O programa Aqui Jazz vai passar a ter uma hora de duração e, portanto, vou dar então lugar ao programa da Sofia Santos, que, como já disse, vai então estrear-se no próximo dia 26 aqui no canal 1 da Antena Web. Mas muito bem, é uma novidade então em primeira mão. Hoje, enfim, foi algo muito em cima da hora, já não houve tempo para marcar com a Sofia. Vou ver se consigo conversar com a Sofia na próxima semana, aqui para o... ou daqui a duas semanas, no nosso programa Noites de Domingo, aqui no canal. Para já, vamos continuar com Rock Offspring, com Want You Back, é a primeira. Logo depois, Alanet Farm, com a música Smooth Criminal. E ainda para ouvir também nesta edição, um outro tema... também assim mais... também é rock, né? também é uma música rock. Que eu acho que faz todo sentido estar aqui. A música dos Blink-182. Que foi um tema também que fez muito sucesso naquela altura. Aliás, foi o primeiro single dos Blink-182. Fez muito sucesso. Vamos ficar com What You Want dos Evanescence para fechar esta... quarta sequência do nosso programa. É assim que vamos seguindo, ainda nas ondas do rock aqui no canal 1. Espero que gostem. Tenham então connosco uma boa noite de domingo no canal 1 da Antena Web. Boa noite. canal. música, ouvintes, depois desta sequência mais calma, depois desta mais calma, mais mexida, vamos para uma mais calma, era isto que eu queria dizer, mais descontraída, mais sweet, enfim, tudo melhor aqui no nosso canal 1. Vou trazer-vos agora música country, desde logo a música Compass, que liderava na passada semana, o top 15 country da Best. Já agora podem consultar as contagens no seguinte endereço: best.radiointerweb.info, e depois no menu tem lá um link que diz contagens. Vão lá e tem todas as contagens oficiais que estão ainda em atividade. Eu há pouco nem falei, foi lapso da minha parte, peço desculpa, mas tem possibilidade de falar connosco. Eu gostava tanto de falar consigo, mas mesmo tanto. Pode enviar-nos uma mensagem ou, por exemplo, fazer-nos aqui uma chamada para o nosso número 910106983. Simultaneamente, pode também mandar-nos um e-mail para geral.radiointerweb@gmail.com e, ao mesmo tempo, enviar-nos também uma... Como é que posso dizer? Ou seja, através do nosso site, tem lá algo que diz... Quem somos, não é? No Quem Somos tem um Fale Connosco, onde pode preencher um formulário de contacto. Ou se quiser, ou seja, ou pedir uma música, ou fazer-me sugestão, conversar connosco, mandar-nos um e-mail a partir do próprio site. Também é possível. Portanto, tem à sua disposição várias portas que estão abertas. Tem também, se quiser, o nosso Skype, que é este, nome Skype Rádio Antena Web. Tem também o nosso Facebook, facebook.com/r.antenaweb. Ou a página, que é facebook.com/radioantenaweb, ou o nosso Twitter, que também termina da mesma forma, twitter.com/radioantenaweb, ou ainda o nosso grupo. Neste exato momento, eu até posso, de forma muito, muito franca, muito sincera, conversar aqui consigo e dizer-lhe, a nossa página tem 309 gostos, é... O número mais modesto, vamos dizer assim, o grupo da Antena Web tinha há pouco, creio que ainda se meterá, nos 3.352. Será? Vamos lá ver, já lhe digo se se mantém ou não. Sim, mantém-se nos 3.352 membros. Portanto, uma família grande, cada vez maior, e eu gostava muito que também se juntasse a nós aqui no canal 1, no nosso grupo, que no caso é o grupo da Antena Web. Mas bom, vamos então à nossa sequência musical de country, que tem os seguintes artistas: Lady Antebellum com Compass, é a música que vamos ouvir já de seguida. Logo depois, recordamos Keep Me In Mind do Zac Brown Band. Logo depois também A Woman Like You de Lee Bryce. E por fim, My Heart Can Tell You Now. Aliás, You Know, assim está correto. A música é da norte-americana Sarah Evans. O Paulo Ricardo, mais tarde, também... Aliás, esta versão é mais recente do que a original, mas pelo caminho o Paulo Ricardo fez uma versão desta música que em português do Brasil se chamava Tudo por Nada. Mas é a versão norte-americana que nós vamos aqui ouvir, Sarah Evans. Vamos ouvir então estes quatro temas e daqui a pouco as despedidas do nosso programa, que se intitula Noites de... Domingo. Boa noite, ouvinte. You are- Said I don't know, but I could take a couple guesses though. then tried to dig real deep. Said, darling, honestly, I do a lot more offshore fishing, probably eat more drive-through chicken, and take a few strokes off my golf game. If I'd have never known your name, I'd still be driving that old green Nova. I probably never would have heard of yoga. I'd be a better football fan. But if I was a single man, alone and out there on the loose, well, I'd be looking for a woman like you. Well, I could tell that got her attention, so I said, oh yeah, I forgot to mention, I wouldn't trade a single day for 100 years the other way. She just smiled and rolled her eyes, cause she's heard all of my lines. I said, come on girl, seriously, if I hadn't been so lucky, I'd be shooting pool in my bachelor pad, playing bass in my cover band, be stocking up cold Bud Light for poker every Tuesday night, yeah. I'd have a dirt bike in the shed, not one throw pillow on the bed. I keep my cash in a coffee can. But if I was a single man, alone and out there on the loose, well, I'd be looking for a woman like you. She knows what a mess I'd be if I didn't have her here, but to be sure, I whispered in her ear, you know I get sick deep sea fishing, and you make the best fried chicken. I got a hopeless golf game, I love the sound of your name. I might miss that old green Nova, but I love watching you do yoga. I take a gold band on my hand over being a single man, cause honestly I don't know what I'd do if I'd never met a woman like you. You for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with her, I want to believe it's true. So I thank you. want you to come round here no more. I beg you for mercy. Pronto, ouvintes, é com Sarah Evans e My Heart Can't Tell You Know que chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa, que dá pelo nome de Noites de Domingo aqui no Canal 1. O nome é simples, a forma como ele é feito também é simples, mas a lógica é mesmo essa: tornar o Noites de Domingo, ou as Noites de Domingo, noites acessíveis para o estimado auditório que gosta de companhia e de música de vários estilos. Ou seja, um programa eclético que espero que seja do seu integrado. Eu, Carlos Bonaparte, vou ficando por aqui, mas não sem antes de lhe deixar mais 4 melodias que vão fechar a edição de hoje. Vou deixar para já uma melodia muito bonita que eu acho que é envolvente, digo eu. A música dos, entre aspas, chama-se Esqueci o Nome das Coisas. Logo depois vamos ficar com a Rua do Carmo dos UHF. Ainda por ouvir também nesta edição outros dois temas, estes ingleses. Um deles, eu gosto muito desta música, chama-se Road Rage. É uma música gravada pelos galeses Catatonia e é de 99. Deixa muitas saudades esta música. Já que falo em saudades, deixa uma música que certamente deixará saudades em outras tantas pessoas que poderão estar sintonizadas nas noites do domingo. Estou-me a referir à música Just Like Fred Astaire, o último grande single dos James, que acabaria dali a pouco tempo. Esta música também é de 99. É assim que se fecham as portas de mais uma edição do nosso programa, ou a primeira, no caso. Esperemos que a primeira de muitas. Já sabe, ouvinte, fique bem, tenha então uma ótima noite. Já de seguida, há a Caipira Internacional para conferir aqui no canal da Antena Web. Fique bem, ouvinte, tenha então uma boa noite e até ao próximo domingo. montras, alguns aleijados em hora de volta. Olha como é a rua do Cago. Olha como é a rua do Cago. Jornais que saem cativa turistas e calma com os olhos, já enche a barriga. Olha como é a rua do Cargo. Olha como é a rua do Cargo. Antena Web. Taking Yeah. stay.